05. Contou 006, boa tarde. Contato radar 66 milhas. Sudoeste do Goiás de Salvador, vai ao Gomes, 47, chegada para o Gomes 1. Aposto para a descida, ajuste na 06. Contou 006, desça para o nível de voo 090. Desse nível de voo 050. Descendo 050, 964. 095. Para nível de voo 080. apoio 006. mensagem, gol 2006. Gol 964 é quarto estabilizado. Estabilizado, gol 964. Gol 964, chame tudo, no 8 do sinal 95. 295, 964. Oi, Salvador, boa tarde, gol 964. Gol 964, que a gente tem aproximação da Avenida 9, sabe? 964. Nós de grau em redução para via Bolt. Você para 2010, reporte estabilizado. Projeto final procedimento nessa que foi. Reduzir 2000 e autorizado. Gol 2010. Para aproximação, velocidade de aproximação. Polo 964, tráfego avistado, autorizado, pulso, pista 10, vento 180 graus, 190. Autorizado, pouso, pista 10, gol 964. Dessa via chegada a Gomé de Ono para nível de voo 050, sem identificação. Polo 885, desça para o nível de 060, via chegada bom, funciona a identificação. Tração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 055, limite aqui da Mike 1005. Confirmando 055, a esquerda, descendo para 50, limite. E da Mike 1005. 1005, descendo. 3500. 2006, chame torre, no 8 decimal 95, ele é na área frente, agora uma milha da cabeceira com 140 mais de grau. 2, 2, 2, 2, Solo 09, libera direito, chama de solo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Desde a primeira direita, 2, 1, 9, 4. Autorizado com o Zero, vento 200, grau 09, nós. Sim, foi 0, 2006. Confirma, 3560, por onde Bomed, para desvio? Gente, oi, Bomed, 3560. Reduza para 250 mais. Afirmativo, após desvios, confirme quantas milhas é que eu estou desvio, tá 3560? Ó, até se deu umas 5 milhas, tá? Depois de tá. Eu tenho 5.0 após desvios, condições de voar pro Aditona? Eu acho que sim, eu te confirmo. Sete. Se ele deve falar 5 mil, então na sua 40, chamará a sua Aditona. Duna, 3560. Acione a notificação. Azul 4462, 75 milhas sudoeste de Salvador. Desça para nível de voo 070, foi na proa de Bomed. Oscar, não há tráfego zero portal no setor, frequência livre para coordenação. Zero, desça para 2.010, hoje eu tive 0.015.2.0, 5, desça para nível de voo 050. Via para nível de voo 050. Via para o 050, 825. Tá 3560, informe estabilizado, autorizado final do procedimento LS-18. Autorizado, ele é DS, regional estabilizado, 3560. Via 2, dessa via chegada com a Média 1, número de voo 060. Voo 1885, pode continuar até 4000? Voo 1885, dessa para 3000 pés, eu estou atirando para 0 no 5. 3000, 1 no 0 no 5, voo 1885. Reduza para 220 mais. 220 reduzindo, 825. Tráfego à frente, número 1, passado 8 milhas, passando Duna, 2 mil pés, é 2330 da TAM, marcando 235 de grau. E esse é o tráfego especial, voo 1885, até quando? Obrigado. 3560, fonte estabilizada, reduza para aproximação. 300 para aproximação, 3560, já está buscado, tá? Confirma, estabilizou, está 3560? É, normativo. Santino Turno, 1-8-2-9-5. 2-9-5, até já. 8-8-5, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento de essa que foi. Reduza para a aproximação. 1-8-8-5. Tráfego, qual é o tráfego já? Estado de Santino Turno, 1-0-5, autorizado por 1-0-0-1-9-0-0-0-0-0. Pouso autorizado, 3-5-6-0. Ajuste 1-0-5 já está, ou 1-8-8-5. quantas milhas o efetor desviou o azul 442? Azul 442, informe o hotel. Estabilizado com 1885, visual batido. 185, chame o turno, número 8 do sinal 95. 1895, obrigado, amigo, até daqui a pouco. Azul 4462, desça via para 2000 pés, altitude altíssima final 095, autorizado o final do procedimento LS3, reposta estabilizada. Desceu 095, passando a identificação dessa via chegada a Palmeiras de Ouro para nível de voo 050. E 560, solo 23, Mary Smith, chama o solo em 12, ano 2, ano 2, Salvador, boa tarde, gol no 885, estabilizado, 4 vias capiteira, 1 a 0. Gol no 885, tráfego avistado, QNH 1095, autorizado, pouso, pista 0, vento 180, grau 08, ótimo. Vive pouso 1-0, assiste 1-0 no 5, gol no 885. Acionei a identificação dessa para nível de voo 060 via chegada para médio 1. Oi, Salvador, muito boa tarde, eu azul, 2714, de forma pronta no ponto de espera da 1-0. 2714, autorizado a NIA e manteve o 1-0. Ali mantei, 2714, pistão 1-0. 1-8-5, solo 2-6, NBL-3, chama o solo em 1-2-1-2, solo 9. 1-2-1-9, vou 1-8-5. Pelo 2-2-3-0, desça para nível de voo 070, via chegada a mão. 070, via chegada a mão, 2-2-3-0. 090 graus 08. Autorizado a linha de colônia. Estação no 4. Desça para 2 mil pés, eu posso estabilizar. Certo, estabilizando agora no ILS 6 0 azul 442. Estamos torno, noite adicional 5, azul 442. 5 para 2 mil pés, sou ajustado ao 0115, final do procedimento dessa feira, eu posso estabilizar. Prossegue a aproximação, aguarda a ficha livre, 4462 da azul. Eu 2230, desça para nível 060, via chegada mar. Desça para nível de voo 060, via chegada mar, passageiro 2230. Decolou 2-8, chama contra Nilo 2-0, edição 8-9-1. 2-0-8, obrigado, boa tarde. 1-1-64, reduza para 2-5-0 mais. Controle Salvador, boa tarde, é o 2-7-1-4 da Azul. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via, sai da mão, posição avançada, para nível de voo 120. Veja então 120 na Momo WhatsApp, informa que não tem condições de cumprir a restrição 15 DMS após o, na radial 320, do 110 acima. Podemos desconsiderá-la, senhor? Achamos, desconsidere a restrição, suba até o nível 120. Gente, então desconsiderando a restrição até o 120, obrigado. Eu vou ser com 4 que reporte no término do desvio após condições de voar ETAP. Eu no 164 informo o setor próximo a TEMED com informações, reporte se necessário desvio. Ok, vai reportar o secretário do 164. Controle 2714, solicito um desvio para o 305 por aproximadamente 5 milhas. Cliente, azul 2714, forma ao pé. Cliente, como irá retornando a saída? Controle, boa tarde, boa tarde, 2231, formação CA. Cliente, vale para aqui na F, chama o sol 219, azul 442. Passar a posição off-duty. Passarelo 2231, desça para nível de voo 070, voe na proa de Bonete, onde a pessoa está chegando a Bonete. 11, descendo para o nível. Desça para nível de voo 070, passarei 2231. Nível 070, passarei 2231. Esse dia para 2010, para o chegar ao time 1-0 no 5, eu posso estabilizar, depois é o final do procedimento aliás que foi. Ponte a ponte, retornando para o ditado por 1-4. O azul 2714, retornando ao perfil da frente. Azul 2714, voe na proa de Momo. Direto Momo, obrigado. Azul 3514, tráfego 12 horas, 1,6 milhas, rumo noroeste, passando nível 050 para 120, TR-72 do azul. Por quantas milhas mais eu estou desvio? Mais 3 milhas de mais que vai ser daqui. Voo no 164. Sim, eu voo no 164. No 164 eu voei Duna após desvios. Duna após desvios, voo no 164. Voo no 164 eu desvio para 220 mais. 220 mais, voo no 164 eu estou cuidando aqui. Passarei do 2230, reduza para 220 mais. Reduzindo para 2230, 2230. Bom, no 164, desça para 3.000 pés, hoje estou ativo pela 0.5. Passarei do 2230, desça para nível de voo 050. Descendo para 050, 2230. Desça para nível de voo 060. 060, passarei 2231. Ponto 1164, confirme proa. Essa é para desvio, mas quase na proa de Duna, só girando lentamente direto. Gente, na proa de Duna voo 1164. É sim, aí por ela proa de Duna voo 1164. Pensando no 8295. 18 no 1164, desça para 2.000 pés, hoje estou ultimo 190 no 5, autorizado o final do procedimento LSXU e a posse estabilizada. Autorizado a crank, estabilizado a sala 2.000 pés, vou no 64. Autorizado o pouso, pistola 0, ventando 60, grau 08. 1.000 pés, 1.0 no 5, passarei do 2.2, 3.0. Autorizado o pouso, pistola 0, ventando 60, grau 08. Ele pousa 3.4 na mão 0. Todo soldador guardado, escaneamento 3.5, pode dar ação, 2.0 na mão 0. aeronave nacional autorizada inicialmente em alinhar e manter a posição no zero. Operador 2230, reduza para 200 mais. Reduzindo para 200 nós, 2230 da passarela. Passarelo 2230, desça para 3 mil pés, o estudante 190, 1. Descendo para 3 mil pés, 1095 ajuste, passarelo 2230. Beleza, Lisa, chama a minha 3 no centro. Boa, Lisa, graças. Pouso zero na transmissão curta, ali mantendo zero, tá? 3193. Azul, 2714, tem como coordenar com o centro nível 180 pra gente? Aguarde coordenação, sube manter nível 120, azul 2714. Sobe manter 12, aguardando no 8, obrigado. Estabilizando o localizador da 10, passarei do 2230. Passarei do 2230, desça para 2 mil pés. Chame torre, é nome 8 desse mal assim. Tá mantendo 2 mil pés, 1895, 2230, bom. Solo 64-2, Ribeirão Direito, chame Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Obrigado. Pelo Salvador, muito boa tarde. Passarei do 2230, localizador da 10. Passarei do 2230, continue a aproximação, a guarda está livre, informa a 2, alinhando para a decolagem, mais um minuto aqui. Excelente, 2230. 49 milhas sudoeste de Salvador, voo na proa de Bonete para o sequenciamento, isso é para nível de voo 060. Tomada 58 milhas de Salvador, Júlio 38. 714, submetendo nível de voo 180. 180 para 2714, obrigado. Parede 2231, informa o tráfego posição de 1 hora, 21 milhas rumo sudoeste, passando o nível 060 para o 360, é 2320 do Chanel. Ciente, o 2231, está mantendo a proa em 0067. Ciente. Só para informação, pássaros da final. Gente, passarei do 2230, autorizado pouso, pressão 0, vento 60 graus, 079. Autorizado pouso 10, passarei 2230. Ok, 2000 pés, 1015, passarei 2230. Boa tarde. Presente condições de laguna? Mais umas 8 milhas. Sobre Salvador, muito boa tarde, está 3193. Está 3193, contato radar na decolagem. Suba a via, saída confirmado, suba para o nível de voo 340, direto letra. Primeiro na prua 340, gráfica 3193. Tá bom. Xará Leão, 4-2, visual contrato nacional, até 172. Avisou com o ADR 0610. Trabalho com 0 na autoridade ADM, até 90. Poder confirmar o veto com 2260? 0 60 graus, 0 8, 8. Muito obrigado. Ação e identificação com o Charlie Alpha Fox, por gentileza. Gente, mantém sobre as luzes visuais, a Lepofox, reporte vertical da rotatória, o ajuste do altímetro no 0 no 5, confirme mantendo no meu pé. Saiu 2231 autorizado, ele é o final do procedimento transexual e foi estabilizado. Vai falar estabilizado, 2231 na passarela. 2230, solo 46, libere direita e chame solo 1, 219. Libere direita, 219, Romeo 142, autorizado decolar 10, vento 160 graus, 09 graus. Decolagem 10, 3-2, vamos autorizar a Daniel e manter o nosso zero. Chama Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Controlinho 120, decimal 8, bom rumo. Passarelo 223 Zono, fui aliás. Passarelo 223 Zono, continua a aproximação, agora está livre. 223 Zono. Também é 315, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, terno 98, decimal 35. 251, 2235, chame 315, graças. Pode decolar 10, vento 170 graus, 09 graus. 5 decimal 3. Só informa a 2 iniciando rolagem na pista 10, bando de espaço internacional. E aguardando o passarinho 223 anos. Dessa via para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS Express, agora estabilizado. 2 mil, estabilizado, agora 738. 238, desça para o nível de voo 050. 2231, não autorizado, pouso pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Chama a Controlinha 20 decimal 8, bom voo. 20, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é 321. Eu chamo a 321, contato da decolagem, suba via, saída A por 1, transição elétrica para nível de voo 360. Arizona 93, chame Centro Recife, frequência 125 decima 1, antena 128 decima 35. 1738, desconsidere restrições de velocidade. Desconsidere restrições de velocidade, gol 9738. Afirmativo, tem um campo aí na nossa frente? Afirmativo. Afirmativo, vai adiantar. Até a chegada, desconsidere apenas restrições de velocidade, igual no 738. Ok. Charlie Alpha Fox, confirme visual com o campo. Doutor, 18 decimal 95, Charlie Alpha Fox. Sim, para o controle, último aeronave que chamou. Oi, Alpha Fox, Charlie Alpha Fox. Sim, Charlie Alpha Fox. Alpha Fox, helicóptero está na nossa história, atenção é aproximação para o 43 e a coordenada do Israel. Sim, Charlie Alpha Fox, que é a ponte na Mediterrânea. Pode ser para Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, sim, reporte através do Norte de Salvador, informa uma aeronave aproximando para o Pulmão Zé. Então, eu vou falar para o Norte, que é a aeronave Alpha Fox.